Bem-vindos ao The Pool Podcast. O meu nome é Caio Rocha e para este episódio eu trago a convidada Paula Santos. Ela começou a sua carreira como guia turística, apesar de ter estudado comunicação social, e depois como assessora de imprensa, e depois como jornalista e, finalmente, como líder da empresa Escrita em Mente, uma boutique de comunicação. A Paula vai-nos falar sobre o seu percurso profissional, como lidar com maus clientes e o que é dividir o seu dia de trabalho com dois filhos pequenos. E espero que gostem. Até já! Paula Santos, uma mulher que leva quase o mundo às costas. O mundo! Os meus filhos, sim, eu tenho que levar às costas. Tens que os levar às costas. Eles também são pequeninos, portanto ainda podes andar com eles às cavalitas. Mas uma mulher empreendedora que começou como jornalista. Queres-me contar como é que tu chegaste agora à empresa que tens? Eu fiz muitas coisas, tirei o curso de comunicação social e não encontrei um emprego logo naquilo que eu queria, que era ser jornalista. E então fiz uma experiência, tive uma experiência como guia turística, que foi uma coisa maravilhosa. Portanto, eu mandei alguns currículos, na altura, portanto, há 15 anos atrás, mais quase 20 anos atrás, não era muito fácil encontrar alguém que falasse alemão. Fizeram uma entrevista por telefone, recordo-me perfeitamente, e disseram-me, venha a uma entrevista ao Algarve e venha já com as malas feitas, porque nunca se sabe. E foi o meu primeiro trabalho, fui com uma mala já feita, sem saber o que me iria acontecer, e a verdade é que no final da entrevista eles disseram, vamos apresentar-lhe a sua nova casa no empreendimento turístico, onde só estavam alemães e ingleses, e foi uma coisa muito gira. E se não fosse uma oferta de emprego irrecusável, como assessora de imprensa no Brasil, do Brasil, na Expo 98, eu acho que hoje ainda estaria como teria feito carreira no turismo, porque é uma área de muita, muita felicidade, onde se convive com muita gente, fala-se línguas, e era foi algo que gostei muito. A verdade é que depois acabei por voltar para a minha área com este convite de assessoria de imprensa. De qualquer forma, foi só durante a Expo, porque a partir daí fui sempre jornalista até à Escrita em Mente. Até à Escrita em Mente, que é a empresa que agora tu lideras. Exatamente. Como é que foi a experiência de assessora de imprensa do Brasil? Houve algum choque cultural a nível de como é que as coisas eram feitas no Brasil versus a comunicação cá? Sim, havia algumas diferenças, sim. Eu lembro-me de nós recebermos alguns políticos do Brasil que vieram cá durante a Expo 98, e lembro-me de alguns episódios engraçados, nomeadamente uma entrevista da RTP em que um dos ministros não gostou muito e me disse, você tem que ligar para lá, dá um raspanete na mocinha. Portanto, houve uns episódios engraçados, mas foi muito interessante. Foi muito interessante. Eles optaram por fazer, apesar de o staff ser brasileiro, eles optaram por ter a assessoria de imprensa era portuguesa. Era de facto muito interessante, porque nós tínhamos um trabalho muito facilitado. Portanto, todos os jornalistas se interessavam muito pelos conteúdos do Brasil, pelos espetáculos brasileiros, pelo pavilhão propriamente em si. Portanto, havia aquela curiosidade e era um trabalho muito, muito facilitado. Isso deve ter sido. Eu estou-me a tentar lembrar do pavilhão do Brasil, mas não estou a lembrar também. Tinha 12 anos. Tinha muitas filas. Isso lembro-me. Depois, começaste então a trabalhar como jornalista? Exatamente. Maioritariamente na televisão. Maioritariamente, sim, dividido entre televisão e imprensa. Uhum. Na televisão fiz muita programação, muita pesquisa, passei pelos canais de televisão, pelos três generalistas. Ou seja, na altura em que ainda havia três. Na altura, exatamente. Na altura em que havia, portanto, três generalistas. Sim. Era RTP1, portanto, foi onde eu fiz o meu estágio. Uhum. Depois voltei lá para fazer alguns programas, como os Vencedores, em que fazíamos as reportagens e a pesquisa de conteúdos. Voltei lá uns anos depois. Depois fui para a SIC. Onde trabalhei na altura um dos programas que era com a Júlia Pinheiro, na altura ao SIC 10 horas, e também com alguns programas na TVI. E depois tive uma proposta para experimentar a imprensa e nunca mais saí da escrita. O que é que te apela na escrita mais do que a televisão? Será que tu vais? Não, eu gostava muito de televisão. Depois descobri que gostava muito mais de imprensa e que gostava muito de escrever. Voltei a escrever, embora tenha o que eu fazia mais de escrita em televisão, fui guionista e uhum. Fui guionista e dava, portanto, guionista de um programa escreve-se imenso, escreve-se Exato. Tudo aquilo que os apresentadores dizem durante aquele programa, mas é diferente. E depois na imprensa pude descobrir que podia-se aprofundar muito mais os temas, podíamos fazer várias entrevistas sem estar dependentes dos meios técnicos, da câmara atrás para gravar o plano, e que eu posso fazer aquilo sem ter um plano que sustente a imagem, portanto, uhum. eu sou muito mais independente. E a independência desse trabalho eu comecei um pouco a valorizar. Portanto, nós podemos entrevistar várias pessoas, podemos, sem ter a preocupação de estar sempre com os planos de televisão. Achas que a escrita está a morrer? Não, eu acho que a escrita não está a morrer. Não achas que os meios digitais andam a assassinar a escrita? Os meios digitais são forte concorrente, mas eu acho que a escrita, sim, algumas revistas sim vão sentir-se com isso, mas não se vão eliminar. Então, ou seja, tem que ser cada vez mais atraentes, mas acho que nunca vai morrer. Acho que nunca vai morrer. Há de haver sempre um jornal, uma revista, acho que não morre. Isso parece-me até algo legítimo, porque uma das coisas que anda a aparecer, por exemplo, é publicações até a utilizarem o WhatsApp. Ou seja, pegam em tecnologia digital, que pronto, muita gente conhece por causa dos emojis, ou dos GIFs, das imagens, etc. Mas, na verdade, é conteúdo escrito que... Apesar de a língua portuguesa estar a morrer um bocadinho a nível de qualidade, a verdade é que continua a ser utilizado. Portanto, sim, mas isso aí já não é escrita, não é? Já não é o papel, digamos. Não é escrita, não é papel, mas não é escrito, papel. Sim, sim. Sim, sim, é a palavra escrita, a palavra que nós lemos em vez de ouvir, por exemplo. O papel tem sempre uma desvantagem em termos de orçamento, não é? Pois. Porque o papel paga-se, as gráficas pagam-se, as tiragens são caras, e essa é uma grande desvantagem, não é? Sim. Essa é uma grande desvantagem. Hoje em dia, não, se fizermos uma plataforma digital, o valor anual dessa plataforma é igual a um dos meses de tiragem de uma revista. Sim. Portanto, a diferença, de facto, para quem está a apostar no mercado, é um importante fator a ter em conta. Claro. Eu hei de repetir esta pergunta, noutro intuito, porque tu foste jornalista e agora és uma mulher de negócios, Para quem quer ser jornalista, quem quer seguir comunicação social, que conselhos é que darias? Que conselhos é que te darias a ti mesma quando estavas a estudar, por exemplo, ou estavas a entrar uhum. no mercado de trabalho? O mercado de trabalho, a na minha mudou altura, muito. Mudou muito. Pois. Agora está sobrelotado. Na altura, eu recordo-me que fiz um estágio de 3 meses, portanto, foi o único período em que eu portanto, trabalhei sem receber, e mesmo assim recebia um subsídio de transporte, um subsídio de alimentação, ou seja, portanto, e agora está completamente a mudar. De qualquer forma, o que eu acho que é muito importante é eu, durante a minha licenciatura, optei sempre por trabalhar na área. E trabalhar na área não significa matar-nos a trabalhar, ou seja, estudar do dia, trabalhar à noite. Significa trabalhar, fazer qualquer coisa na área. Na Associação dos Estudantes há de haver um jornal, há de haver uma rádio, há de haver, portanto, o mais prático possível. O mais prático possível. Eu, na altura, trabalhei numa rádio local, portanto, começar o mais cedo possível, para que se chegue ao mercado de trabalho com uma vantagem competitiva. Eu tenho uma licenciatura E mais alguns toques de experiência. Exatamente. Toques de experiência significa também conhecimentos. Claro. E agora vamos falar do teu, da tua aventura mais recente, da Escrita em Mente. A Escrita em Mente. Como é que passaste da paixão da escrita na imprensa para... Continuo a escrever muito. É verdade. Aliás, escrita... Sim, aliás, Escrita em Mente. Sim. A Escrita em Mente continua a escrever muito. Sim. Porque nós temos muitos clientes que valorizam um bom comunicado de imprensa. E é isso que faz também a diferença da Escrita em Mente, penso eu. A Escrita em Mente nasce quando, na verdade, foi uma oportunidade. Portanto, eu estava, tinha acabado de sair de uma empresa durante muito tempo, onde tinha estado durante muito tempo, durante 13 anos, e pensei, bom, e agora? Agora, voltar para o mercado de jornalismo era complicado, porque não era compatível com uma situação de família, que também gostava de ter. Portanto, surgiu a oportunidade entre um cliente e outro que foi chegando, e outro, portanto, e aí já não era só eu. Eu percebi isto já não sou eu, já é, portanto, entretanto já tenho uma equipa, isto já é uma empresa. Portanto, a Escrita em Mente nasceu. Não foi eu vou ter uma empresa e agora vou ter clientes, é, na verdade, eu já tinha tudo. Faltava só a empresa. E assim nasceu a empresa, que foi... Que trata maioritariamente de assessoria, então, e conteúdo. Exatamente, produção de conteúdos, assessoria de imprensa, PR e, portanto, tudo o que envolve um bocadinho a comunicação. Portanto, também a presença, digamos, até na altura era até mais, menos digital do que é agora. Sim, não tem a ver com a entrada de novos colaboradores. Mas como é que tu vês agora, ou pelo menos como é que os teus clientes se sentem a nível de o que é necessário fazer para que as pessoas reparem no que os clientes estão a fazer? Nós, basicamente, eu acho que cada cliente é um cliente e cada cliente tem um posicionamento, cada cliente tem uma mensagem diferente e nós trabalhamos cada cliente com base toda a sua história e os seus objetivos. O que nós fazemos para que eles se destaquem são coisas muito, muito, muito diferentes. Há um cliente que se quer destacar por um site cheio de informação, bons conteúdos atuais. Outro cliente que se quer destacar através de uma boa assessoria de imprensa, com uma presença regular que lhe possa posicioná-lo enquanto líder na área da saúde. Portanto, trabalhamos vários clientes através da comunicação, mas de formas completamente diferentes. Achas que a nível de linguagem, por exemplo, o jornalismo versus a assessoria de imprensa, tem algumas diferenças? Ou achas que também está Não, o jornalismo é diferente, por exemplo, no Brasil eles apresentam-se como: olá, eu sou jornalista e sou assessora de imprensa. Nós aqui em Portugal não tem nada a ver. Portanto, há o jornalista que, quando vai fazer uma matéria, não vai ouvir só uma empresa, tem que ouvir 3 ou 4, porque senão essa matéria não faz sentido. E assessoria de imprensa, não. Portanto, nós fazemos os comunicados de imprensa e pronto, e defendemos aquele cliente. Por alguma razão, o assessor de imprensa, quando vem trabalhar para uma empresa de comunicação, entrega a sua carteira. Que conselhos é que darias a alguém que quer, então? Eu disse que ia repetir esta pergunta. Alguém que então quer fazer, ou até mesmo, vamos generalizar um bocadinho, porque eu acho que ainda não foi falado cá no podcast. Que conselhos é que darias a alguém que quer formar a sua própria empresa? Ok. Formar a sua própria empresa. Bom. Depois já especificamos a assessoria. Exatamente. Bom, eu acho que para abrir uma empresa é preciso muita vontade, muita persistência, porque não é fácil, porque há impostos para pagar, que às vezes não vêm nas melhores alturas, aliás, nunca vêm nas melhores alturas, não me lembro nenhuma. E depois, porque há pessoas para lidar no dia a dia, clientes para lidar no dia a dia, lidar com pessoas não, nem sempre. Nem sempre é fácil, e portanto não é fácil, mas é importante perceber. Eu acho que há pessoas para todas as áreas, e isso é bom. Ou seja, é importante perceber se a pessoa quer ser colaborador de uma empresa ou se quer ser empreendedor, e isso é importante. Sim. Achas que já alguma vez tiveste algum momento em que quiseste desistir e voltar atrás? Já tive momentos difíceis, nomeadamente, já tive momentos mais complicados, nomeadamente com as minhas duas maternidades seguidas. Portanto, ser mãe, ou ser grávida e estarem é um em estado. estarem é, portanto, é verdade que não é nenhuma doença, mas fazer reuniões de longas. Lembro-me na altura que fazia, que tinha que ainda tenho um cliente de engenharia, e era só homens. Nós reuníamos, eu, quando chegava a Cascais, vomitava sempre uma vez pelo caminho. Durante a reunião, portanto, eram só homens, sempre, e foi uma coisa engraçada, sempre, sempre, sempre me apoiaram. Isto vai ser uma constante, só para avisar o ouvinte. Mas não é fácil, portanto, não é fácil. Foram momentos complicados em que eu tive obrigatoriamente que diminuir o ritmo, diminuir os clientes. A diminuição de clientes foi uma coisa muito, muito natural, porque deixa de ter tanta capacidade, os clientes diminuíram, a minha equipa reduziu, e entretanto voltei a crescer. Voltaste ao ativo a full time quase, não é? Se bem que eu agora vou fazer uma pequena tangente, eu disse que voltaríamos à assessoria de imprensa. Se bem que, como é que tu consegues conciliar cuidar de dois filhos pequenos e lidar com. Eu sei que muita gente vai criticar porque, isso é uma pergunta que se faz mesmo a uma mulher. A um homem nunca ninguém perguntaria isso, mas eu prometo que eu vou perguntar a um homem. Eu até agora é Como é que que os se homens consegue que. conciliar? Como é que se consegue conciliar a vida familiar? A minha percepção é que, mesmo que os casais dividam tarefas, muito bem divididas, as mães têm sempre aquela responsabilidade extra de dar o litro que É. se calhar os pais não têm. É, as mães dão 1 litro, mas é engraçado que no Shark Tank, no programa Shark Tank americano, um dos investidores, aliás, o mais conhecido, tem várias empresas, e fez um teste na sua empresa e queria saber qual era o denominador comum das empresas que tinham mais lucro. E então, um dos denominadores comuns era terem essas empresas que tinham mais lucro, eram as empresas que tinham, cujo CEO era uma mulher. Okay. E então, o que é que ele disse numa entrevista a Julio, que era a Forbes? Se querem uma tarefa bem feita, entreguem-na a uma mulher, uma mulher com filhos. Porque na verdade isto, pronto, é engraçado, isto é só para sustentar que uma mulher depois com filhos aprende obrigatoriamente e treina a sua polivalência e prioridades e rapidez e eficiência, todas essas partes são um bocadinho... As mulheres, mesmo assim, mesmo sem serem mães, já têm a fama de serem multitaskers. Exatamente. Mas não são propriamente, podem não ser propriamente eficazes. Exatamente. Achas que a eficácia aumenta, então, com a maternidade? No meu caso, teve obrigatoriamente que ser. Portanto, várias tarefas onde têm que ser bem executadas durante aquele período de tempo. Fica muito mais exigente, então... Fica mais exigente, mas fica tudo muito mais claro. Portanto, não há noites a trabalhar, porque não pode haver. Pode haver serões, obviamente, claro, em períodos de maior pico, mas tudo tem um período muito, muito certo, muito definido, as tarefas são todas muito, muito mais cronometradas, são mais controladas, adaptamos-nos. Faz sentido. Eu antes tinha alguma dificuldade em concentrar-me em ambientes muito movimentados e agora é como se vê. Portanto, eu trabalho no open space e pode cair o meu colega de uma secretária perto de outra empresa, pode cair e eu não estou nem aí, portanto eu estou concentradíssima, tenho aquele tempo a fazer aquilo. És tipo o Paulo Futre nesse caso. Exatamente. Ok, então voltando agora um bocadinho à assessoria. Conselhos de assessoria a nível de, por exemplo, como é que tu lidas com um cliente complicado? Estou a ver. Estou a ver. Porque o cliente. Imagino, mas... É complicado. Os clientes complicados são complicados. É complicado. Portanto, nós temos que defender os clientes. E quando dizemos defender os clientes, é quando o cliente, muitas das vezes o cliente diz, eu gostava de ir a uma entrevista, se houver oportunidade, obviamente, claro, nós temos que mostrar que nem sempre é a oportunidade para, mas se houver oportunidade, eu vou lançar um produto e gostava de comunicá-lo na imprensa. Aqui a questão é, ele está preparado para? Portanto, vamos pô-lo a uma televisão, é ótimo, ele tem uma audiência, o produto vai ter mais venda, é um novo produto e vale a pena ser comunicado em televisão, muito bem, mas ele está preparado para, ele sabe comportar-se em televisão, temos que sempre defender o cliente, dando-lhe o maior número de informação possível. Sim. Ou até mesmo treiná-lo, de certa forma, não é? Exatamente. E se calhar até adaptá-lo ao formato, não? Porque se calhar ele não é tão bom à frente das câmaras, mas, por exemplo, uma entrevista numa revista com uma fotografia apenas e depois o resto escrito, se calhar já se adaptava melhor. Sim, exatamente. Pois. Até porque um dos pré-requisitos em televisão tem que ter conteúdo, obviamente. Mas ter conteúdo e não saber estar em televisão não é válido para a televisão. Portanto, tem que ser bom comunicador. E eu já tive clientes, de novo. Mas é um excelente comunicador, passa bem a mensagem. E eram convidados mesmo sem nós propormos, mesmo sem nós sugerirmos. E isso é importante e também se treina. O que é que achas que faz um bom comunicador? Um bom comunicador treina-se, acho que é importante, treina-se. Há muitos bons comunicadores e quase praticamente inatos, não é? Parece que aquilo é inato, mas na verdade é inato, mas também tem que treinar, porque um bom comunicador tem truques para ser ainda melhor comunicador e para aperfeiçoar as suas... Um bom comunicador é basicamente aquele que consegue transmitir a mensagem. Sim. Portanto, isso é a comunicação, não é? Então, sim. Portanto, a comunicação significa que há alguém que fala e há alguém que entende aquele que fala. Quando não é assim, portanto, não houve comunicação. Achas que o Donald Trump é bom comunicador? O Donald Trump é bom comunicador. Eu acho que o Donald Trump tem muitos, podia dar-lhe vários adjetivos. Bom comunicador, não creio. Bom comunicador não seria um deles. Mas, na verdade, alguma mensagem chegou ao povo americano, certo? Sim, é um tipo de povo americano, não é? Toda a gente diz que foi aquele tipo de povo americano que votou nele. Ou seja, escolheu bem o target. Sim, escolheu bem o target, escolheu bem os canais de comunicação, eventualmente. Agora diz-se que ele fez muito, demasiado, faz demasiado uso de Twitter, Twitter por tudo e por nada. A verdade é que ele é o presidente dos Estados Unidos. Que desafios é que tu encontraste até agora como assessora de imprensa e dona de uma empresa? Desafios são diários. Os desafios são diários. O grande desafio é... Dois grandes desafios, diria. É a equipa. A equipa é fundamental. A empresa são as pessoas. Portanto, a equipa é fundamental. E a fidelização de clientes. Um dos grandes cartões de visita da Escrita em Mente são os clientes fiéis. Há clientes que não mudam. Clientes que se mantêm há anos. Portanto, a fidelização de clientes significa alguma coisa. Sim. E é um cartão de visita. E como é que se ganha a fidelidade dos clientes? Como é que se ganha a fidelidade dos clientes? Pronto, eles poderiam dizê-lo. mas acredito que é com um bom trabalho. Acredito que é um bom trabalho, não é só um bom preço. Sim. Porque os clientes, bons preços, há várias empresas que o fazem, bons trabalhos, nem todos. Portanto, um bom trabalho e é sempre, portanto, desde o início que fazemos a comunicação do Congresso Europeu de Nutrição Funcional em Portugal. Desde o início, portanto, já vamos na quarta edição e a organização não quer mudar de empresa de comunicação. Portanto, isso significa alguma coisa. Significa que sim, ok, fazemos um bom preço, mas significa que ano para ano as coisas têm mudado. Temos inputs novos, contribuímos para dinamizar o congresso com novas ideias, caso contrário, já não estaríamos associados à empresa. Achas que também terá a ver com o escutar bem as pessoas, os clientes, quer seja os clientes como também os receptores das mensagens? Sim, claro, faz todo o sentido, sim. É uma das qualidades, é uma das características que as empresas de comunicação têm que ter. Portanto, ou seja, temos que escutar bem os clientes e muitas das vezes os clientes vão pelos caminhos que nós não estávamos a pensar, que nós não estávamos à espera, que nós não aconselhamos, que nós explicamos, mas pronto, o cliente é que sabe para caminho que tem que ir, quer ir, e resta-nos a nós ter as melhores ideias para encaminhá-lo no sentido que ele quer. Exatamente. O que é que tu vês a acontecer no futuro, tanto a ti como para a Escrita em Mente? Bom, isso é uma das perguntas que eu de vez em quando me coloco, quando tenho algum tempo, porque nos últimos tempos temos estado muito assoberbadas de trabalho e de novas propostas, o que tem sido também muito bom. Um grande desafio. Mas eu vejo aqui eu gostava de ter aqui um crescimento. Gostava de continuar a crescer e alargar as áreas de negócios a um outro ramo e com mais comunicação digital. Para finalizar, até agora, olhando para trás, o que é que te puxou na vida? O que me puxou na vida é a paixão. O que me puxou na vida é a paixão. Portanto, eu, a mim, pessoalmente, eu sou uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito apaixonada. Sou apaixonada pelas pessoas. Eu gosto genuinamente das pessoas, das suas histórias. Eu gosto de. Eu sou apaixonada pelo que faço no dia a dia. Eu sou apaixonada pelas cidades com mar. Eu sou apaixonada pelas novas ideias. Cada vez que vem um cliente, eu apaixono pelo cliente. Cada vez que há uma ação de comunicação, eu apaixono pela ação de comunicação. Portanto, eu sou um pinga-amor, sou uma é a paixão que me move, é um bocadinho a paixão por viver. Sim, e o paixão para apaixonar as pessoas também, porque as pessoas também têm que ser apaixonadas pelos teus clientes, por exemplo, ou até por ti. Sim, paixão contagia paixão, acho eu. Espero eu. É que não faz mal a ninguém. Um bocadinho de paixão não faz mal a ninguém, desde que seja querido. Sim. Paulinha, obrigadíssima por isto. Obrigada, foi um gosto. Obrigada e até uma próxima, quem sabe. Até breve. Espero que tenham gostado do testemunho da Paula Santos. E já agora, estamos também presentes no Stitcher e no Pocket Cast. Portanto, se tiverem essas aplicações nos vossos telemóveis, ou se quiserem uma sugestão para a aplicação do vosso telemóvel para ouvir os podcasts que costumam ouvir, têm o Stitcher e o Pocket Cast. Nós estamos lá, agradecemos que nos subscrevam ou que nos ouçam por lá. E já agora também estamos no Facebook, portanto, The Pool Podcast, e temos um e-mail onde vocês podem enviar sugestões, comentários, até mesmo voluntariarem-se para serem nossos convidados, para serem entrevistados. Nós estamos abertos a tudo. Portanto, espero que tenham gostado e até para a semana.